2 Salvador, Atan 3226, ponte espera 10, pronto. A linha em mantendo 0326. Boa noite, a linha mantém na 10, 3226. 95, altímetro no 095, voo 994, bom voo. Obrigado, salve Salvador, despacho Geraldo Pantelo 395. Tropical Zero Puffa, Airborne at 13, call control patio 119.8, good day. Bom dia, Portugal, Zero Tupol, Clive Matem, 370, performe Puka Departure, Radio Surveillance. Puka Departure, level 370, Puska. Posição de reboque na posição 4, para o fim, para a remota do Pátio na posição 3. Solo com Luminha 0108, investimento da noite. Gente, o Mike Link Golf, reboque do pátio 4 para a remota, confirmando. Não, da posição 4 do pátio 1 para a remota da 3 do pátio 1. Afirmativo. Aguarde o Mike Link Golf. O Gol no 606 solicitou no 08. Está livre, reportar o Gol no 606. Aperta. Ok, o Mike Yankuf, estou sendo a solicitação, reboque do gate 04 para a posição remota no pátio 1, porém vai aguardar devido à movimentação no pátio, ok? Por gentileza, mantenha a minha escuta, o Mike Yankuf. Portugal 024, climb is expected at level 310. Expected level 310, Portugal 024. Decolagem autorizada, 120 graus com 10. Iniciando 2000. Bobo no 994, boa noite, pronto no ponto certo. Boa noite, observando rolagem 2-2, ali mantém a posta. Tá rolando Airbus, vai lá e manter o 994. Perdeu 2000, decolado agora 107, controle 119, decimal 8, mão voo. Boa noite, cara. Controle Salvador, boa noite, 3226 na PUCA. Boa noite, tá 3226, submantém 310, sai da PUCA. 310 na PUCA, quanto possível zipar? Copiado, inicialmente PUCA. Certo. Salvador é o TAN 3520. TAN 3520. Solo Salvador, a intenção é Aracaju no 190. 170, por gentileza. Afirmativo, apenas alguns instantes, só procurando aqui com o centro. Informação em curso é a Delta. Paciente. 449, posição Gol, 1994, decola autorizada, 120 graus, Fondeste. 994, decola, Dedé. Doutor, está autorizado, voa ITAP 3170, desça para 2000 pés, ajuste no 015, reposta no localizador. 2000 pés, estou em 5, reposta autorizada. Autonomia 06, prossiga com os dados novamente, por gentileza. Só copiei Fortaleza e autonomia 419. 419, para centena, boa. Afirmativo, autonomia 06, tem táxi autorizado via Pátio Índia. O ponto de espera chama Toei 118.95. Altímetro no 095, bom voo. Ok, Pátio Índia, o ponto de espera 2954, obrigado, boa noite, sir. O TAN 3520, pronto para cópia 170. Tá pronto, pode prosseguir. Então 3520, Salvador Aracaju, autorizado nível 170, decolagem da pista 10. Primeira curva à esquerda, terceira saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 5124 no transponder, o controle em 119, decimal 8, TAN 3520. 3520, está autorizando Aracaju, 170, decola da 10, curvando à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 198, controle, o transponder é o 5124. Correto, 05, o portão, após quando pronto, fracionamento, puxa o TAN 3520. Chama lá. Boa noite, Gol 994, contato na decolagem, Gol 350, saída Puca. 350, Puca, 994. India Golf, prossiga. Mike and Golf, mostrando a parede de jogo com a previsão para identificar nosso remoto, nosso remoto do Pátio 1. Vicente, eu tô com um tráfego que vai taxiar agora a sua cauda. Ele tem mais dois tráfegos, ok? Eu vou questionar os comandantes. O que fica complicado é que tem um trecho da Alfa interditado, que é o entre Taxi Índia e Juliette. E aí, todas as aeronaves que saem do pátio, obrigatoriamente, são taxiam a sua retaguarda, que fica complicado realizar o reboque do portão 1 ao 4, quando tem movimentação no pátio. Uno 896 na escuta do Solo Salvador. TAN 3170, pode considerar a descida, tá? A descida fica a critério, TAN 3170. Graças. Total 9907, estabilizou. 9907, complete, aproximação, torre 1895. 1895, total. TAN 3226, chame Recife, 12685, alternando 12545. 12685, 2545, obrigado. Chega na escuta. Estamos a 2 milhas de cima. No 606, decola de imediato, sem parada. Imediato. Autorizado, 110 com 8. Livre decolagem, 606. Tá, quando a aproximação é para uma livre, banho agora iniciando a rolagem, alinhando para iniciar a rolagem. A 907. Estimativo, estimado aí 10 a 12 minutos, ok? Mas nesse período seria possível iniciar o rebote ou não? É, o TAM em mais 4 minutos chama pronto, ok? É, pela experiência que eu tenho, se eu não iniciar o reboque, livra a cauda do mesmo em 4 minutos, não. Ah, com certeza se libera, porque essa posição vai estar prevista para um avião da TAM aqui, que vai entrar nessa posição 4. Então, o pessoal da Infraero pediu para tirar de imediato esse avião, né? Voltando? Só confirmando, em mais 4 minutos está totalmente pronto. Afirmativo, a gente o Marquinhos Golf, por gentileza, mantém a posição aguardando instruções, ok? Estou ciente do aeronave da tanque que vai prosseguir para o 04, mas infelizmente ficamos de mãos atadas aqui sem um ataque sou eu, ok? Pista livre, foi autorizado, 110 com 8 total. 110 com 8, obrigado. Foi autorizado. Ok, entendi. Na minha 06, decola 225, controle 198, bom voo. 198, bom dia. Controle, bom dia, Gonomia 06, decola. Bom dia, Gonomia 06, vigilância, igual 390, Serra Puca. 390 na Puca, Gonomia 06. Recife 12685, Alterne 12545. 2685, 2545, obrigado. 32647 da informação. Então, colocando 220 para 150. 3264, desce para 5 mil pés, ajuste no 015, chegada Mari, está presente para o editado. Localizador de igual contato. 3170, complete, aproximação, torre 1895. 35, boa noite. Boa. Toro 3520 vai iniciar o pushback em acionamento, tá? Mando para o solo. É o 3520, posicionar. Afirmativo 05, o portão está livre, é portáxi. Passando em terra, baixar a selva, boa noite. 170, É, pouso autorizado na 1-0, 1-0 graus, continua aí, tá, 3, 1-7, 0. Pouso autorizado, tá, 3, 1-7, 0. Total 9907, ingressa via Kilo, para 3, quando no para 3 já tem sinalizador. Kilo, para 3, então, sinalizador, muito obrigado. Ok, vai ficar atento apenas um Airbus da Tank vai realizar o push no portão, corrigindo, no pátio principal e a aeronave adentra no pátio 3, ok? Viu, agora? Vamos ficar de olho voltando, tá certo, não. Total 9907 ao solo voltando? Ok, se o estacionamento foi no ponto médio do pátio 3, tudo bem. Porém, se for na saída aqui, bem próximo da junção do pátio 1, solicito que mantenha a posição. Esse tanque está na sua frente aí, realizando o push, ele vai adentrar um pouco no pátio 3 e talvez interfira no seu ingresso. Se for mais próximo aqui do pátio principal, ok? É, creio que sim, eu tô vendo uma equipe ali no solo. Provavelmente será ao lado direito aí do bug da web. Abrimos. Ok, vamos fazer a posição aguardando o pushback da aeronave. Muito obrigado. Nova Salvador, 1896 da Gol, 113. Sim, Matil, Gol 896, aguarda, por gentileza. Aguarda. Solo agora, 3-1, direita, 1-2-9 solo, ao livrar a bem-vinda. O 1606, chame centro Recife, frequência 1-2-6.85, alternando 1-2-5.45. 2-6-8-5-2-5-4-5, bom dia. Pés, que é legal no 0-5, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte habilizado no localizador. Para 2000, com 1.500, reportamento estabilizado, coloca ativador 3264. Negativo. Ouvi, mano, 1-2-5, Recife 3-10. Afirmo. Então, 3520, tem táxi autorizado via táxi em frente, Índia, no ponto de espera 2895, altímetro 10, 15 com voo. Em frente, Índia 1095, está ajustado bem, 3520. O total 9907, assim que o Airbus da TAM livrar a proa, está livre o estacionamento. Dan 3170, mantém a posição de táxi Juliette, prevista 04, porém ainda se encontra ocupado, ok? Ok, é uma posição. Tucano 3520, sala voltando. Haveria condições de agilizar o táxi, por gentileza? Muito grato. No 896, portão 03. Autorizado o pushback extremamente é por táxi. Salvador, 3520, ponto 0 da Dentro. 3520, a linha e decola, pistão no 0, pistão 2, 0 graus, 091. A linha decola no 0, 3520. Feedback para decolagem. A 3520, decolou 36, controle 119.8. 19.8, boa noite. Salvador, boa noite. 3520, decolou na Fuca, passando 1600. 3520, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 170, sai da PUCA. 170, 3520. Salvador é o gol 1896, PLD 7, altera na Fortaleza, 307. 310, Fortaleza, confirme por gentileza o PLD. 157, 157. Gol no 896, táxi autorizado via Índia, no ponto de espera chama Torre, 10895, altímetro no 015. Gente, via Índia, 1895, no ponto de espera, obrigado. Parque Yankee Golf na escuta? Yankee Golf na escuta. Afirmativo, portão 04, tá livre seu pushback. Reporte quando pronto para iniciar o deslocamento até a pousão remota. Sente então, então vai cancelar o reboque. Sente. Salvador 1896 da Gol, ponto 0, pistão 0, pronto. Gol 1896, linha de cola 10, vento 120 graus 089. Linha de cola 1896 da Gol. Na 3264, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, até hoje. Salvador, bom dia. É o 3264, baixado e travado na 10. 3264, altímetro 10, 15, vento 11, 0 graus, 089. Agora tem pouso autorizado na pista 10. Pouso livre com 1500. Decolou 42, controle 119, decimal 8. 198, obrigado.